de velocidade. Ok. Rafael, tá aqui com o POB de 72. Tá com 26 horas e 14. A alterna não pessoal. 32 no meio, autorizado táxi, 41 em Alfa, no ponto de espera da 10, chame 2, frequência 1 decimal 6. Atente para o Boeing da Gol à sua frente, e vai ser o número 1 para a decolagem. Ok, ele é táxi, no próximo ponto de espera da câmera 2, 6, atento ao Gol, 26. Autorizado o táxi via 41, no Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1 no 8 decimal 6. Índia Alfa, ponto de espera da 10, obrigado. Via 26 para a descida. 35626, desce para mim, voo 070. 070-5626. TAM 3805, SAMI Recife, 126, correção 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Papatão, um Silvio Romeu, ótimo, mantém as condições visuais de 1.500 pés, reporte-se através de Paris. 924, boa tarde, visou para a nave nacional da 10? 924, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Correndo com a equipe de solo, que é após a passagem de abuso da TAM, a sua retaguarda. Autorizado, puxe, reporte confortável. Tá aqui, após o abuso da passagem na retaguarda, coordenando o posicionamento do KF2. Na via 721, autorizado, puxe, reporte confortável. Autorizado, puxe, confortável, vai para a minha PSU. Para pushback, cancelamento, 35489. 35489, autorizado, puxe, reporte confortável. Salvador, 35595, Lebron. 35595, autorizado para cozinhar Alfa, Kilo, pátio 3. Atente para o push da TR da mesma companhia no portão 05 do pátio 3. Atente para o pátio 3, 35595, visual, coronavírus, push. 924, autorizado decolagem, pistão 10, vento 130 graus 089. Decolagem na lava 24. Temos o Web fazendo o push no portão 04 em 5 minutos. Ah, mas ele só nos informou aqui, tem quantidade de fazer simultâneo para autorizar. Guarde. Capacidade estabilizada, gol no 600. 2011, a passagem estabilizada. 9124, decola 204, chame controle 119.35. Canal 35, boa. Boa tarde, controle a 924, na subida pouca. Salvador, a 924. Golo 924, contato radar, nível de voo 350, saia da PUCA. Confere. Golo 924, SM 5103. Gona 394, Sami Recife, 125, decimal 1, Alter 1133, decimal 25. Padre 7, PAD, 2549. Confirma. 2549, autorizado táxi, via parte 3, já pode para ingresso no pátio 1. Via parte 3, já pode para ingresso no pátio 1, 5489 da 3. Salvo, Salvador, adiante 6721 para táxi, são 134 a bordo. 4 horas e 40, ok, no Recife. 9672, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera do 0, chame torre 12, decimal 6. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 12,6, vai direto 72, no ponto. 35626, desça para 4000 pés, que negama 011. 4000 pés, 35626, 1011. Pan 3144, redução para 2109. 2109, 3144, está com 2. Está 220, vai dizer 2109. Patiola 3549. 3549, autorizado ingresso no Patiola, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 18, decimal 6, número 2 para decolagem. Chega ao Air 2 do WebJet. Versão, um Boeing do FG. 7. Golo 333, correndo equipe de solo que após a passagem da TR da Trícia, sua retaguarda, autorizado puxa e acionar reporte para o táxi. Recolhe na equipe de solo, vai chamar para o táxi. 9-35. 9-35, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, está 3216, decolou, se escuta. Termina 0, pode prosseguir descida, está 3144. Prossiga, está 3144. Vai atingir o 060, pode prosseguir descida. Desça para 4000 pés, que negamos 019, está 3144. 4000, sem restrição direto. 10, 19, tá 3144. Tá 3216, decolando, se escuta. Tá 3216, contato radar, saída Momo, nível de voo 370. Na Momo, subida para o 370, 3216. Alfa, Charlie, prossiga. Deixa agora de para a copa. Objeto 6721, correção autorizada, decolagem já da pista 10, vento 120 graus 08, nós dirigindo manobras, por favor. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, dirigindo o SG 673. Ok, obrigado. Tem possibilidade de voar da presente COG, vou adotar 3216? Autorizado, tá 3216. 7 graus. Atinge, mantém 4000, 35626. Gol no 600, completo final, está me tornando no 8, decimal 6. 86, no 600, boa. Trip 5626, desce para 2000 pés, que negar 109. Autorizado, final LS, porta estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, porta estabilizado, 5626 da trip. Tá 3144, desço para 3, meu pai, esquina Gama 09. 3000, 1009, 3144. Não, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5106. Siga Lima Romeo Oscar. Confirmando, é o Kilo Romeo Oscar. Prossiga aqui o Romeo Oscar. Você mandou 1500 pés de Interlagos, cara, de jogo no campo. Kilo Romeo Oscar, ciente, repassa 3 milhas da final da 17. Repassará 3 milhas da 17, Romeo Oscar. Alfa Charlie, para chamar. Alfa Charlie, para chamar, para chamar. Posicionamento correto. Lívia, se não, repassa para o táxi. Uma decolar 2-1-0, chame controle 1-1-9-35. 0-9-3-5, mensagem 2-1. Completando, torre 18.6, 35.6, 2.6. Tá 3144, desce para 2000, pés, que negar no 09, autorizado final e leste, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 3144. Controle web 6721. Web 6721, contato radar, nível de voo 330, sai da bomba. Gente, solicita a coordenação de apuro de Abuco com o centro, por gentileza. Confirme a proa. Pro de Abuco, Alfa Bravo, Uniforme, Charlie, Uniforme. Gente, eu gosto de coordenação, BMS 721. Guardando, grato. 333, tá bom. 171 a bordo, 4h40, alterna com o fim. 1333, autorizado táxi via... Parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre 1 no 8, decimal 6. Ponto de espera vai chamar 86, no 366. Romeo Oscar, faça 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Romeo Oscar. Romeo Oscar, informa o tráfego na final da 17, correção da 10, 5 milhas da 10. Gente, Romeo Oscar. Ai! 1600 no solo 12, livre direita, chame solo 12, 1 decimal 9. 21 decimal 9, agora 1600. Trip 5626, autorizado pouso, na pista 10, vento 1190 graus, 092. Livre pouso para o Trip 5626. 721, autorizado Abuco. Prod Abuco, 6721. São 3216, Sam Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 2545-2085, pode ir, boa tarde. 009, obrigado. Estabilizou, tá? 3144. Tá 3144, complexo 9, chame torre no 8, decimal 6. Torre 18.6, tá? 3144, boa tarde, obrigado. Quilo Romeo Oscar, ciente, faça 270 pela esquerda. Vive? Tem outra aeronave, senhor? Acho que eu tenho outra aeronave na final da 1-0. Ok. Torre 4-1, 3-1 no 4-4. Quilo Romeu Oscar, faixa 1-8-0. Ingressando na perna do vento. Ciente, Romeu Oscar. Canal 3-1 no 4-4, continua a aproximação número 2 para pulo. Guardando autorização, 3-1 no 4-4. Alfa, Alfa Charlie, autorizado táxi via pátio 1. Pátio 1, reporte para ingresso no. Alfa Charlie, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio 1. Salão 1-2-1 decimal 9. Direita 1-2-1-9, 3-5-6-2-6. Quilo Romeu Oscar, aguarde para girar Belze. Gente, o Quilo Romeu Oscar está completando 360, senhora. Charlie, com 20 pessoas a bordo? 02. Quanto? 8, 9. E reportar perna do vento, pista 1-7. O senhor não cumpriu e girou para final. A questão não é essa, a questão é que o senhor não cumpriu a última instrução. Ela se equivocou numa proa, ela primeiro pediu para o senhor fazer um 270, depois eu pedi para ela corrigir. Ela instruiu fazer 1-8-0, o senhor estava com a proa sul. 1-8-0, o senhor iria interceptar a perna do vento, pista 1-0. O senhor fez e já girou base para final de novo. Pode pousar o 3-1-4-4. Virou na sua escuta. 3-5-6-2-6-3-0, ataque de Alfa, Kilo, pátio 3, portão 05. Alfa, Kilo, pátio 3, 05, 3-5-6-2-3. 5-6-2-6. Romeu Oscar, autorizado de base, reporte nacional da 1-7. Gente, Romeu Oscar. Alfa Fatiari, autorizado de ingresso no pátio 1. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8-6. Copa 3561 para Brasília, autorizado, nível de voo 380 via Upzulu 17. Decola da 1-0, após curva direita, realiza arbor, após elefa. Controle 11935, torre 18.6, transponder 5133. Autorizado Brasília no nível 380 via Upzulu 17. Decola da 1-0 com curva direita na arbor, após arbor elefa. 1935 ao controle, 186 torre, 5133 é o transponder, então 3561. Então 3561, com o deixamento correto, respondo para o acionamento. Reportará, então 3561. Pista 17, vento 100 graus, 089. Autorizado pouso 17, no meu 35489, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 089. Estou marcando 500 pés. Marcando 500 pés. O destino final é Fazenda São José, Arial 060, 70 meses de Salvador. MT-5 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Pesolo 2-1, decola da 1-0, após curva direita, saída arbor, após elefa. Controle 1-1935, torre 1-8-6, transponder 5-1-4-4. Vento da 1-7, aguardando autorização para girar base, tá? Mike Juliette Romeu, autorizado, gira base. Ó, girando base, da 1-7, Romeu. diretor do plano, Carla IF Salvador, via telefone. Sim. 35, deixamento correto, reforço ponto para push e acionamento. Pronto, 1935. Muito obrigado, boa tarde. Kilo Romeo Oscar no salão 19, Lisa direita, me escuta até o corte. Afastado. É, a torre de alfa é o 062. É, 060 no momento, a torre de alfa é autorizado pro direto. Lima Lando para Mike, virado direto para a localidade da presente? Afirmativo, está autorizado. Autorizado, Lima Papa Mike. Positivo, a boa 060 para Mike. Patrão de Salvador, 35489, decolada, Aro, bora na sua escuta. Tá, torre. Voo 200, saída Arbo. Acione 5123. 35489. 5123, 5489. Max Juliette Romeu 5, no salão 20. Aliado, pronto, 233. Gol 333, mantenha a posição. Vai Papai Romeu Alfa Charlie, o senhor passou no ponto de estrada 1-0, por favor, volte pro ponto de estrada da pista 1-0. Gol 333, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Entre decolagem, 10. Salvador 1600. 1600, prossiga. Não, Natal. Saltando. 1600 para Natal. Autorizado nível de voo 370, via Lopes Lu 10. Decolada 10, após curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1935, torre 198.6. Transponder 5105. Saída da El. Autorizado direto Leda. Autorizado o quê? Autorizado direto Leda, gol no 333. Tá presente direto Leda, 1-333, 360, obrigado. 5. 1-600, beijamento correto, resposta pronto para posicionamento. Azul 4116, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 50 na Mari, azul 4116, 4116. Alfa, Alfa, Charlie, autorizado, decolagem, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Alfa, Tierra, decolador 25, chame controle 119, decimal 35. Controle em 119, decimal 35, grato, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo Alfa, Alfa Charlie, decolou, subindo na árvore. Papa Romeo Alfa, Alfa Charlie, boa tarde, contato radar, nível de voo 100, sai da árvore. Bem, para 100, Alfa, Alfa Charlie. Trip 5489, o centro Recife solicitou voar Elefa. Voa Elefa da presente, Trip 5489.